Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal 1 da Antena Web, edição para esta sexta-feira, 23 de maio de 2014. A edição de ontem trouxe Ray Mack, o pianista. Hoje vai trazer Peter Lee Johnson, o violinista. A edição de hoje vai contar também com o Bayphone, mas desta vez versão violino. Antes temos Only Girl in the World, música de Rihanna. Logo depois, então, Bayphone, na voz nada da guitarra. No violino, aliás, de Peter Lee Johnson. E por fim, do mesmo Peter Lee Johnson, Someone Like You, o tema que Adele interpretou. São os três temas que vamos ouvir na edição de hoje. E aos ouvintes, desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Voltamos a encontrar-nos, já sabem, na próxima segunda-feira, às 7 da tarde. Fique bem, ouvinte. Boa tarde. E até amanhã. Aliás, até segunda-feira. Bom fim de semana. Thank you. Thank you.